crimes na terra, homicidas aqui da favela, da favela. Pelos crimes, dos crimes, dos crimes. Cairão, pagarão, cairão, pagarão. Aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra. Comecei no crime muito jovem, tipo aos 16. Cocaína, maconha, merla, foi tudo isso aí quem me fez. Observava o movimento sempre ao meu redor. Dinheiro fácil, fama, mulher, veja só. Conheci vários amigos e muita gente eu viciei. Me sentia o dono das ruas, até o colégio eu larguei. Pra ter respeito e manter a moral sempre em alta, já fiz vários cabritos, sapatia, borrando as calças. Escolhi o lado certo, só que da vida errada. Quanto mais eu pensava em sair, mais na loucura eu me afundava. O crime é atraente como ele me seduzia. Quantas propostas e tentações todos os dias. Mesmo sendo fácil, essa vida te cobra um alto preço. Várias passagens, antigas tretas, nunca esqueço. Adquirindo prestígio e colecionando rivais. Sempre tenho traíra pra querer te jogar pra trás. Traíram, pagarão pelos crimes na terra. Homicidas aqui da favela, da favela. Pelos crimes, dos crimes, dos crimes. Cairão, pagarão, cairão, pagarão. Aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra. Muitos cairão e pagarão. Muitos cairão. Do fim, vagabundo tinha tudo, casa, carro, altos bagulho, mas tudo, nem tudo, é como a gente imagina. Quem diria que seu parceiro forte contrairia, mas quis, persistiu e quis, foi infeliz, não cortou o mal pela raiz, vacilou, não se ligou na rajada de falsidade que levou. Me diga no crime, você tá firme, me diz quem é quem, quem é quem, até seu próprio parceiro te mata também. Mas cairão pelos crimes cometidos aqui na terra. Cairão homicidas da favela. Cairão, pagarão pelos crimes na terra. Homicidas aqui da favela, da favela. Pelos crimes, dos crimes, dos crimes. Cairão, pagarão, cairão, pagarão. Aqui na terra, aqui na terra. Me acompanha, tô correndo risco, nadando sozinho no rio cheio de piranhas. Parceiro meu, o truta meu, que eu considerava, armou casinha de olho grande na parada. Agora aqui trancafiado sem visita, tô provando o gosto amargo do fel. Só quem puxou é quem explica. Se arrepender não dá mais, agora é tarde, já era. Só me restou a solidão, minha companheira de cela. Pagarão pelos crimes na terra. Homicidas aqui da favela, da favela. Pelos crimes, dos crimes. Cairão, pagarão, cairão, pagarão. Aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra, aqui na terra. Muitos cairão e pagarão. Muitos cairão aqui na terra. Muitos cairão e pagaram, muitos caíram, homicida da favela.